não tá machado, yeah. Mandará. De trás das nuvens, sigo buscando algo que cure. Talvez nunca mude, espelho do céu, natureza é rude. Eu nunca pude voar pro infinito na altitude, mas nunca me ilude, pois somos gigantes na bola de gude. Cidades sumiram no mar. O amor sob o mal resiste, a gente existe por isso. Há momentos em que a vida prega peças e impõe sacrifícios. Ela movia-se com majestade, enquanto ele renuncia à divindade. Em troca da real felicidade, que assim seja feita a sua vontade.